1º de agosto, 2 de fevereiro, 30 de setembro, 29 de agosto, 28 de novembro. Sem informações no termo científico. Começou a se masturbar. O autor começou a manipular o órgão sexual, segurou a vítima quando o autor se masturbou e ejaculou no seu pescoço.